volta e se revoga é revolução. Perspectiva melhora, tecnológica é evolução. No labirinto, eco dos tiros, fumaça e vírus. Radioativos, coliformes, de uniformes. Já nem me viram, passe batido, João. Proceder pra vender, ceder de mão em mão. Pra ceder, se suceder, dever e obrigação. Não, hoje não, neguinha que tá osso. Só tem sete e pouco pra comprar um Marlboro. A nicotina alivia o estresse, me faz pensar de tudo um pouco. Foda-se, foda-se, quem que não gosta de mim? Nas mazelas, reticências vi. Muito pensando, muita desejo. Uma geração que aqui tá pra ter, obter e viver pra consumir. Tô pra ser e sou um ser humano MC. Aí liga o Bia e o Pedro, diz que é isso mesmo. O bonde vai em peso e logo vai partir. Na quebrada eu tô suave. Trombos e mãozinho que é chave. É o corre, só não corre. Se tu escutar o alarme, acende, ó, mó vibe. E lá de cima da laje, o relógio já é lógico. Óbvio, vixe, já tá tarde. Se seu canto é uma bombeta, se seu futuro é voz zoa, se seu ferro é uma caneta, tantos tentaram gastar e não conseguiu nada. Ideia furada, fiada, não consta. Tem uma mente blindada, anotei o seu interesse. Agora vê se desaparece. Esquece meu nome, me esquece. Eu tô bem tranquilo, relax. Assimila que agraja o ex. Yes, money, no stress. Sai do meu pé que eu piso em cima, fechado com a 10. Da Santa Chica, pica, zica, liga, beat, rima. Autoestima em cima. Se eu vou no palco, sem salto alto, fecho com morro e com asfalto. A bica dispara, sou mais um soldado, sem bandeira. Brado, bravo, sem brincadeira, honrado de hada, amado e rejeitado. Por onde tenha telhado, quem bateu de frente, tá nos corpos empilhados. Derrubo trincheira, não vejo fronteira, geograficamente de alguma maneira. Então, vacilão, não vai querer nos limitar. Cusão, sem noção, não vai querer nos imitar. Ah, casa caiu, puta que pariu. Troquei o fuzil, peguei a caneta. Minha bombeta é meu escudo, pisante mais louco. É meu controle, eu te fuzilo. De conteúdo, porto Fireline. Offline, nejo rap, boom bap, old old rap. Swing versus swag, snap back, traje os moleque. O rap é maior que isso, que adianta roupa de marca. Se faz um compromisso, marcha. Se seu canto é uma bombeta, marcha. Se seu futuro é o voz de um, marcha. Se seu ferro é uma caneta, marcha. Vi mais do que pude, andei mais do que possa, arrastei corações. Vi mais se passar no céu, eles vão, mas não segue os que tão pisa leve, né, fi? Working, trampão, pagam, devem, ei, um pouco de fora da lei. Eles que dão ok, abre o mar e vão destronar vários reis. Eu que vi, ninguém disse, minha cor, a cor, um crime. Por onde for o meu time, minha selva foi barro, mostrou minhas rimas. Eu vivi, caneta e papel, saia leal dos versos que for pra qualquer quintal. Nós vive o refrão por um coração, nós corta emoção, nós é marginal. Tô pedindo pra vocês dar uma atenção melhor, que a vitória sempre chega depois do suor. Cês que vivem de escora, brecha da mesma porta. Ninguém paga simpatia, muito menos dó. Então acorda, carai, as frases na camiseta. Simples é mais, valorize uma folha seca. Simples é mais, cê quer mais, decore a letra. Então diz a paz, se eu quero ver uma bombeta, marcha.